É bom. E quando eu faço a rima chegar, aqui é bom. Os manos para as minas dançar, aqui é bom. A caixa de mim tem seu lugar, vai lá. Preto, doido e rimador. Aqui é bom, não é só quem é da casa, vem. Aqui é som, é só dos bons, estou no jogo, amém. Aí negri, vou destacar. Curtir algumas festas, vá lembrando de tristeza. Mas para mim já não presta. Vestido, magoado, na lembrança, traição. O amigo da mulher, denominado ao vacilão. Mas aqui não, aqui não, aqui não, oh, cuzão. Teu Deus e minha mãe, o resto é tudo diversão. Traição, vacilão, da maneira que se dá. Vários malucos, louco mil, mas nessa hora nem está. Tá, tá, tá, tá, com razão, sem querer generalizar. Independente de tudo isso, preto doido está no ar. Não quero um pio, sai da frente de todos aqueles que me traíram. Eu voltei, me acionei ligeiro aqui. Ninguém me viu, e se me viu, estou aqui. O maloqueiro é tipo assim, sempre ligeiro, acionado, estilo um bó. É Bruce Lee, sem a não preciso disso aí, se tenho Deus, ó sangue bom. O resto tudo é isso aqui, na leste é bom, norte também. Na sul eu sei, oeste é fato, pois sou bom sobrevivente. Sabe bem o seu espaço. Aqui é bom. Aqui é bom. Pros mani para as minas dançar. Aqui é bom. A caixa de beat em seu lugar. É bom. Dentro doido e rimador. Aqui é bom. No mundo faz a rima chegar. Aqui é bom. Pros mani para as minas dançar. Aqui é bom. A caixa de beat em seu lugar. Dentro doido e rimador. Olha, pra cada história um tema e uma lei. Do meu jeito eu cheguei aqui e respeito. De todas as festas que fui, nenhuma treta. Pelo menos da minha parte, não, nenhuma treta. E várias pretas ali no radial, no clubão da cidade, Sunset. Tô no rolê, tombo louco, é bom te ver. Todo jeito que o mundo ensinou. Vou no rolê, como esquecer do floresta, o lugar. Impossível não lembrar, nem dá, eu vou citar. Do Cobra Z, Shot Gang, era o som. Dá como MC, parceiro, sangue. Atlético, vários grupos eu vi ali. Filosofia, comando, visão. Edinadi, são bons lugares que pra mim enfim marcou. As quermesse do Cibélia, o caute apavorou. Me faz feliz relembrar tudo que eu fiz. Sei do Jai, não esqueci. Mas meu Deus sabe o que faz, enfim. É mó viagem, às vezes dá saudade. Dos corre na vila, da escola, da Tati. Mudou de pista, mas tem as preferidas. A Clésio, vitrine, ainda está na é. Se tem os mano, é pou e as mina pá. E aê, nego X, a quadrilha vai versar. Isso é o rap, pra mim satisfação. Fazer parte da luta, enfim, usar meu dom. São 4:30, negrinha, aqui é tarde. É sem da goela. Ela agradece essa viagem. Aqui é bom. E quando eu faço a rima chegar, aqui é bom. Pros mani para as minas dançar. Aqui é bom. A caixa de vida em seu lugar. Vai lá. De São Paulo é nós. E aí, Tati, aí, Vanessa. É nós mais uma vez, Moro Minas. E aí, nego fino, é só chegar.